Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. O mundo seria de paz, compreensão, de harmonia. A guerra teria seu fim, não haveriam lutas de irmão contra irmão. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se todos tivessem Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, que bom será. Verás que Jesus te dará todo o perdão, te salvará. Então tudo isso possível será com Jesus na celeste mansão. Se tu aceitares Jesus no coração, no coração. Se tu aceitares Jesus no coração, no coração.